Vamos lá então falar com a Lucimara, presidente do Sintrasburg. Como é que você está analisando essa situação de uma liminar suspendendo a eleição aqui em Gaspar, presidente? Então, quando chega uma liminar, quando chega uma decisão judicial, é claro que o sindicato entende em acatar as decisões judiciais, ok? Só informando, né, a comunidade, o sindicato já havia divulgado um edital de eleição que foi publicado em 26 de janeiro deste ano para uma nova diretoria do sindicato. Eu, presidente, não estou concorrendo, não tive essa intenção por uma decisão pessoal. Com isso foi lançado o edital, seria para o mandato 2019-2023. No decorrer desse pleito, nós tivemos o pedido de inscrição de 3 chapas, ok? Uhum. Uma comissão nomeada por mim avalia toda a parte documental, são 3 servidores públicos, um é um professor aposentado e mais 2 servidores que nós temos aqui da ativa do município. Eles analisaram as documentações e no decorrer do pleito, 2 chapas foram homologadas para poder concorrer. Quando? Seria a eleição, a votação nesse dia primeiro, no dia de hoje. E 1 das chapas foi impugnada. No quesito, era necessário percentual de presença nas assembleias e a princípio a comissão entendeu que não houve comprovação disso. A chapa, no seu direito, né, essa pessoa candidata, recorreu na justiça e ontem à noite, então, nós ficamos sabendo da determinação da Vara do Trabalho, da 2ª Vara do Trabalho de Blumenau, de que a eleição deveria ser suspensa. Qual é o propósito, então? Nós tentamos divulgar o máximo possível entre os nossos servidores, né, que estariam hoje exercendo esse pleito democrático de direito ao voto. Seria lá na Câmara de Vereadores, das 9 até as 19h30 o direito ao voto. Então, nós já divulgamos ontem à noite, começamos a divulgar, que foi suspenso. Na manhã do dia 1º, o sindicato já recebeu a notificação através do oficial de justiça. E agora, no decorrer do dia, é claro, a comissão eleitoral ela vai se reunir novamente e deliberar, então, quais serão os próximos passos, né? Como é que essas chapas, como é que vai decorrer, se todos vão concorrer, o que, que vai acontecer daqui para frente com uma nova data de eleição, então. Presidente, o sindicato deve adentrar a justiça para se defender dessa situação ou não? Então, a questão, a princípio, fica para a comissão eleitoral, né? É um pleito eleitoral com uma comissão definida que cuida desse processo todo. Então, eu como presidente, eu estou aqui ansiosa e preocupada porque o meu mandato acaba dia 31 de março agora. E, é claro, gostaria que tivesse um desfecho ainda nesse meu mandato, né? Uhum. E nos próximos dias a gente possa divulgar entre os servidores quem serão realmente os concorrentes, a data certinha e que tudo flua da melhor forma possível. Mas eu ainda não tenho as informações de como serão isso, a comissão deve estar se reunindo hoje. Me parece que a própria comissão também já convocou até esses participantes das chapas, para que haja uma deliberação e a gente possa divulgar o máximo rápido possível aí para a comunidade e para os servidores públicos municipais de Gaspar. Você esperava que isso poderia acontecer, presidente? Então, Júlio, é a primeira eleição daquela que o Sindicato Sintrasburg no meu mandato organiza, né? Uhum. E a gente sabe, passamos por isso quando eu concorri, a nossa diretoria também, então teve impugnação, a gente sempre é muito criteriosa, porque se um tem que cumprir os critérios do estatuto, os demais também teriam que cumprir. Então, isso está no jogo, né? Essa disputa de seguir as regras. Então, a gente não imaginava que pudesse acontecer, não tínhamos certeza, mas acabou acontecendo. A chapa lesada também tem o direito, né, de procurar o seu direito, na verdade, com certeza. E para isso, eu entendo que não estou sendo prejudicado, a gente vai para a justiça. Foi para a justiça, conseguiu a sua decisão. E o sindicato, é claro, tem que acatar, deve acatar. E bonito mesmo, Júlio, vamos ser bem sinceros, né? Democraticamente, as pessoas concorrerem, estar aí buscando seus votos em favor dos servidores públicos. A gente acredita que todos os candidatos têm essa intenção, né? É defender a categoria. então pudesse realmente todos estar participando no maior número possível de candidatos também, expor o seu plano de governo e assim conquistar os seus votos. E, claro, servidores também, no decorrer dos mandatos, estarem aí fiscalizando, cobrando, né, das diretorias, aquilo que foi uma tentativa de projeto. Ok. Presidente, muito obrigado. Tomara que tudo corra na maior normalidade, né? Eu que agradeço a oportunidade e muito obrigada. Tá ok, Júlio? Ok, muito obrigado. Nada, tchau, tchau. Tá então a presença da Lucimara, que é a presidente do Sintraspug.